sable, balançable. Quiseres contar, não quero saber como.

diz que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Meu e vosso este fado. As cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz. Thank you.

alegria. Rosas de todas as cores que têm todas as flores abertas à luz do dia. Rosas de todas as cores que têm todas as flores abertas à luz do dia. E que elas sejam macias para as ter ao pé de mim. E que elas sejam macias, mas não sejam rosas frias como essas de cetim. Mas não sejam rosas frias como essas de cetim. E seja tudo surpresa como se fosse a sonhar. Ponham flores na mesa, que hoje não quero chorar. E seja tudo surpresa, ponham flores na mesa, que hoje não quero chorar. Canal 2 da Antena Web.